Fecheiro 3. Querido Deus, passei o dia do meu casamento a fugir do rapaz mais velho. Tem 12 anos. A mãezinha dele lhe morreu nos braços e ele não quer nem ouvir falar numa nova mãe. Pegou numa pedra e me abriu a cabeça. O sangue me escorreu por entre o peito. O paizinho dele diz: não faz isso. Mas mais nada. Tem 4 filhos e não 3, 2 rapaz e 2 menina. O cabelo das menina não vê um pente desde que a mãezinha delas morreu. Eu lhe digo, vou ter de rapar as cabeças delas. Começar de novo? Ele responde, dá azar, cortar cabelo de mulher. Por isso, depois de eu enfaixar a minha cabeça o melhor que sei e fazer o comer, eles têm uma fonte e não um poço e um forno a lenha que parece um camião. Começo a tentar tirar os nó do cabelo. Elas têm só 6 e 8 anos e choram, gritam, dizem tô-lhes matando. Acabei às 10 hora. Elas adormecem a chorar, mas eu não choro. Fico deitada a pensar na Nete enquanto ele está em cima de mim, a pensar se ela está segura. E depois penso na Shug Avery. Sei que ele faz-me o que já fez para Shug Avery e talvez ela goste. Abraço ele. Querido Deus, eu estava na vila sentada na carroça enquanto o sol foi na loja de tecidos. Vi a minha bebé. Sei que era ela. Era igualzinha a mim e ao meu pai. Mais parecida com nós do que nós mesmo. Ia atrás de uma senhora e iam vestidas de igual. Elas passou pela carroça e eu falei. A senhora foi delicada. A minha menina levantou os olhos e fez uma espécie de careta. Estava ralada com qualquer coisa. Tem os mesmo olho que eu tenho hoje. Como se viu tudo o que eu vi e tivesse a pensar nisso. Acho que é minha. O meu coração diz, é minha. Mas não sei se é minha. Se é minha, se chama Olívia. Bordei Olívia em todas as fraldas. Também bordei muitas estrelinha e flor. Ele levou as fraldas quando levou ela. Tinha mais ou menos 2 meses. Agora deve ter 6. Eu desço da carroça e vou atrás da Olívia e da mãezinha nova para dentro de uma loja. Eu vi ela passar a mão no balcão, como se não tem interesse por nada. A mãe dela compra tecidos. Diz, tu não mexes em nada. A Olívia abre a boca de sono. Esse é muito bonito, digo. E ajudo a mãe a abrir um tecido junto da cara dela. Ela sorri. Vou fazer um vestido novo para mim e para minha menina, diz ela. O paizinho dela vai ficar todo orgulhoso. Quem é o paizinho dela? Digo eu sem pensar, como se finalmente alguém sabe. Ela diz: o sou. Mas não é o nome do meu paizinho. O sou. Digo eu: quem é? Ela faz uma cara como se eu perguntei uma coisa, não é da minha conta. O seu padre, diz ela. Depois vira a cara para o empregado da loja. E ele diz: você queres esse tecido ou não, rapariga? Estás a empatar os outro cliente. E ela diz: quero sim, senhor. Quero 5 metros, por favor. Ele pega no tecido e bota o rolo com força no balcão. Nem mede. Quando julga ter os 5 metros, rasga o tecido. US$ 1,30, diz ele. Você precisa de linha? E ela diz, não, senhor. E ele responde, você não pode costurar sem fio. Agarra num carreto e encosta ele no tecido. Parece a cor certa, você não achas? E ela diz, sim, senhor. E ele começa a assobiar. Recebe US$ 2, lhe dá 25 cêntimos. Olha para mim. Tu quer alguma coisa, menina? Não, senhor, respondo. Eu segue elas pela rua durante muito tempo. Não tenho nada para oferecer e me sinto pobre. Ela olha para um lado e para o outro da rua. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ela fala como se vai chorar. Quem é que não está aqui? Pergunto. O seu padre, diz ela. Ele levou a carroça. A carroça do meu marido está mesmo aqui, digo eu. Ela sobe. Agradeço muito, diz ela. Nós senta a ver o pessoal todo que veio na vila. Nunca vi tanta gente, nem na igreja. Alguns muito bem vestidos, outros sim assim. O pó se enfia por baixo dos vestidos da senhora. Ela me pergunta, quem é o meu marido, agora que já sei tudo sobre o dela? Ela ri um bocado. Digo, o sou... E ela responde, claro. Como se conhece ele muito bem. Só não sabia que ele era casado. É um belo homem, diz ela. Não há mais bonito que ele no condado inteiro. Branco ou preto, diz. É jeitoso, sim, digo eu. Mas sem pensar nisso. A maior parte das vezes, os homens me parecem todos igual. Há quanto tempo tem a sua menina? Pergunto. Ela vai fazer 7 anos. Quando? Pergunto. Ela pensa, depois diz, dezembro. E eu penso, novembro. Eu digo sem engasgar-me, e como se chama? E ela responde, nós lhe chama Pauline. O meu coração bate com força. Depois ela franze a testa. Mas eu lhe chamo de Olivia. Porquê que chama-lhe de Olivia, se não é o nome dela? Pergunto. Olhe para ela, diz com um ar meio mafarrico, se virando para a menina. Não tem cara de Olivia? Olhe para os olhos dela. Só os velhos têm olhos assim. Por isso lhe chamo de Olivia Velha. Ela ri. Não. Olivia, diz ela, fazendo festa no cabelo da menina. Ah, vem lá o seu padre, diz ela. Eu vi uma carroça e um homem grandalhão, de preto, com um chicote na mão. Muito agradecida pela sua hospitalidade. Ela ri outra vez e olha para os cavalos a sacudir moscas do traseiro. Carroçalidade, diz ela. E eu percebo a piada e rio até me doer a cara. O sol sai para fora da loja, sobe para a carroça, senta. Muito devagar diz, para que tu tá para aqui a rir como uma tola? Querido Deus, a Nete está aqui com a gente, fugiu de casa. Diz que detesta deixar a nossa madrasta, mas tinha de sair e procurar ajuda para os outros meninos. Os rapazes vão ficar bem, diz ela. Eles conseguem ficar longe dele. Quando for grandes, vão brigar com ele. Talvez até lhe matar, digo eu. Como é a tua vida com o sol? Pergunta ela. Mas ela tem olhos na cara. Ele ainda gosta dela. À noite sai para o alpendre com o fato domingueiro. Ela está sentada, mais eu, a descascar ervilhas ou a ajudar os meninos a escrever sem erro. A me ajudar a escrever sem erro e a ensinar tudo que julga eu precisa saber. Aconteça o que acontecer, a Nete tenta sempre me ensinar o que vai no mundo. E é boa professora. Quase matou-me do coração pensar, ela pode casar com um homem como sou, ou ir parar na cozinha de uma senhora branca. O dia todo ela lê, estuda, treina a escrita e tenta nos fazer pensar. A maior parte dos dias estou tão cansada, não sou capaz de pensar. Mas ela é muito paciente. Os filhos do sou são todos espertos, mas ruins. Eles diz, Sally, eu quero isto. Sally, eu quero aquilo. A nossa mãezinha deixava nós ter. Ele não diz nada. Eles tentam lhe chamar a atenção, mas ele se esconde atrás de uma nuvem de fumo. Não deixa eles mandarem em ti, diz a Nete. Tu tens de mostrar para eles quem tem o poder. Eles têm, digo. Mas ela teima. Tu tens de lutar. Tens de lutar. Mas eu não sei lutar. Só sei me manter viva. Que vestido tão bonito você tens? Diz ele para Nettie. Ela diz, obrigado. Os sapatos são perfeitos. Ela responde, obrigado. A tua pele, o teu cabelo, os teus dentes. Todos os dias ele encontra uma coisa para admirar. Primeiro ela sorri um bocado, a seguir franze a testa. Depois não faz cara nenhuma. Fica junto de mim, ela diz para mim, a tua pele, o teu cabelo, os teus dentes. Ele tenta-lhe fazer um elogio, ela faz o mesmo para mim. Passado um tempo, até já sinto-me bastante bonita. De repente ele para. Uma noite na cama, diz. Nós já ajudou a Nettie tudo o que podia. Agora ela tem de ir embora. Para onde? Perguntei. Não me interessa, disse ele. Contei para a Nettie no dia a seguir de manhã. Em vez de ficar raivada, ela ficou contente por ir embora. Disse só detestava ter que me deixar. Quando falou isso, nós se atirou para os braços uma da outra. Detesto-te deixar aqui com estes meninos ruim, diz ela. Já para nem falar, não sou. É como lhe ver morta e enterrada, diz. É pior, penso. Se eu estava morta e enterrada, não tinha que trabalhar. Mas digo só, deixa lá, deixa lá. Enquanto eu puder escrever D-E-U-S, estou acompanhada. Só tenho uma coisa para lhe dar. O nome do seu padre. Digo para ela perguntar pela mulher dele. Talvez ela possa lhe ajudar. É a única mulher que já vi com dinheiro na vida. Digo, escreve. E ela diz, o quê? Digo, escreve. E ela diz, nada senão a morte pode me impedir de lhe escrever. Ela nunca escreve. D-E-U-S. Duas das irmãs dele veio de visita. Todas bem vestida. Sally, disseram. Uma coisa é certa. Tu tens a casa muito limpa. Não se deve falar mal dos mortos, disse uma. Mas a verdade não magoa ninguém. A Annie Julia era muito má na lida da casa. Ela nem queria estar aqui para começar, disse a outra. Onde é que ela queria estar? Perguntei. Na casa dela, respondeu. Isso não é desculpa, disse a primeira. Ela se chama Carrie. A outra se chama Kate. Quando uma mulher arranja marido, tem que ter casa lavada e a família limpa. Nós vinha cá no inverno e estas crianças toda estava constipada. Tinha gripe, diarreia, pneumonia, tinha bicha solitária, tinha arrepios e febre, tinha fome, os cabelos nunca via pente. Metia nojo lhes tocar. Eu lhes tocava, diz a Kate. E cozinhar? Ela recusava cozinhar. Parecia nunca tinha visto uma cozinha. Nunca viu a dele. Um escândalo, diz a Carrie. A culpa foi dele, diz a Kate. O que é que tu queres dizer com isso? Pergunta a Carrie. Ele lhe trouxe para cá, lhe largou. E continuou a correr atrás da Shug Avery. É isso que eu quero dizer. Ninguém para falar, ninguém para visitar. Ele estava fora durante dias e dias. Depois ela começou a ter bebés. E ela era jovem e bonita. Bonita nem por isso, diz a Carrie, olhando para o espelho. Só o cabelo. É preta demais. O mano deve gostar de preto. A Shug Avery é preta como o meu sapato. Shug Avery, Shug Avery, diz a Carrie. Estou cansada dela. Alguém disse ela anda por aí a tentar cantar. Pff, que motivos tem ela para cantar? Diz que usa vestido pela perna acima e turbantes com bolinhas e borlas pendurada. Parece uma montra decorada. Espeto as orelhas. Quando eu ouvo falar na Shug Avery, Eu própria tenho vontade de falar sobre ela. Elas se calam. Também estou cansada dela, diz a Kate, bufando. E tu tens razão sobre a Sally. Boa dona de casa, boa com os meninos, boa cozinheira. O mano não podia ter feito escolha melhor, se tem tentado. Eu penso, ele bem tentou. Desta vez a Kate vem sozinha. Deve ter 25 anos, velha solteirona. Parece mais nova que eu. Saudável, olhos brilhantes, língua afiada. Compra roupa para a Sally, diz ela para o Sol. Ela precisa roupa? Pergunta ele. Olha para ela. Ele olha para mim, como se olha para a terra. Tu precisa alguma coisa? Diz os olhos dele. Ela me leva na loja. Penso nas cores que a Chuck Avery vestiria. Ela me parece uma rainha. Por isso digo à Kate, um vestido púrpura, talvez com um bocado de vermelho. Mas nós procura e procura e nada de púrpura. Muito vermelho, mas ela diz, não, ele não vai pagar roupa vermelha. É alegre demais. Nós pode escolher castanho, castanho avermelhado ou azul marinho. E eu digo, azul. Não lembro nunca ter vestido um vestido que não foi usado por outra pessoa. E agora ter um feito à medida? Tento dizer para a Kate o que isso significa. Fico com a cara afogueada e gaguejo. Ela diz, não te apoquentes, Sally. Tu mereces mais que isto. Talvez, penso eu. Arpo, diz ela. O Arpo é o rapaz mais velho. Arpo, não deixes a Sally carregar a água toda. Tu já és crescido. Está na hora de tu ajudar. As mulheres trabalham, diz ele. O quê? Diz ela. As mulheres trabalham. Eu sou homem. Tu é um preto sem importância nenhuma, diz ela. Pega esse balde e traz ele cheio. Ele me olha de lado. Sai à estrupção. Eu lhe ouvi dizer qualquer coisa baixinho para o Sou, sentado no alpendre. O Sou chama a irmã. Ela fica no alpendre a falar um bocado. E quando volta, vem a tremer. Eu tenho de ir, Sally, diz ela. Está tão raivada que as lágrimas voam para todo lado enquanto arruma as coisas. Tu tens que lhes fazer frente, Sally, diz ela. Eu não posso lutar por ti. Tu é que tens que lutar por ti. Não digo nada. Penso na Nettie morta. Ela lutou. Ela fugiu. E serviu para quê? Eu não luto. Eu fico onde me mandam, mas estou viva. Querido Deus, o Arpo perguntou para o pai dele, para que me deu uma surra? O Sou disse, porque é minha mulher. Além do mais, é teimosa. As mulheres só servem para... Não acabou a frase. Espetou o queixo por cima do jornal, como costuma fazer, me lembrou meu pai. O Arpo me pergunta, para que você és teimosa? Não pergunta, para que você és mulher dele? Ninguém pergunta isso. Digo, acho que já nasci assim. Ele me dá surra, como dá surra nos filhos, só que quase nunca dá surra neles. Diz, Sally, vai buscar o cinto. Os meninos estão fora do quarto a espreitar pelas brechas. Eu faço tudo para não chorar, me transformo em madeira. Digo para mim própria, Sally, tu é uma árvore. É por isso que sei, as árvores têm medo do homem. O Arpo diz, estou apaixonado por uma pessoa. E eu diz, hã? E ele responde, uma pequena. E eu diz, de verdade? E ele diz, sim. Nós quer casar. Casar, repito. Tu não tens idade para casar? Tem sim, diz ele. Eu tenho 17 anos, ela 15, tem idade bastante. Que diz a mãezinha dela? Pergunto. Ainda não falei com a mãezinha dela. E que diz o pai dela? Também ainda não falei com ele. Então, que diz ela? Nós nunca falou. Ele baixa a cabeça. Até nem é feio. Alto e magricela, preto como a mãezinha dele, com os olhos grandes e esbugalhado. Onde é que vocês se vê? Pergunto. Eu vê ela na igreja, diz ele. Ela vê eu na rua. Ela gosta de ti? Não sei. Pisco o olho para ela. Ela parece ter medo de olhar. E onde está o pai dela enquanto isso? No espaço dos devotos, diz ele. Querido Deus, a Shag Avery vem na vila, traz a orquestra dela, vai cantar no Estrela da Sorte na Rua dos Carvoeiros. O som vai-lhe ouvir. Se a peralta todo na frente do espelho, se vê no espelho, e depois despe a roupa e se veste toda outra vez. Penteou o cabelo para trás com brilhantina. Depois lavou ele de novo. Se pôs a cuspir no sapato e a puxar o lustro a eles com um pano rápido. Diz para mim, lava isto, passa aquilo a ferro. Procura isto, procura aquilo, encontra isto, encontra aquilo. Xinga, porque as meias têm buracos. Eu ando de um lado para o outro a serzir e engomar, a procurar lenços. Passa alguma coisa? Pergunto. Porquê? Diz ele, como se tivesse raivado. Só estou a tentar tirar o ar de parolo. Qualquer outra mulher ficava contente. Eu estou contente, digo. Porquê? Pergunta ele. Você estás bonito, digo. Qualquer mulher sente orgulho. Tu acha? Diz ele. É a primeira vez que pergunta para mim. A surpresa é tão grande que quando respondo sim, já ele está no alpendre, tentar fazer a barba, onde há mais luz. Ando o dia todo de um lado para o outro com o anúncio em brasa no bolso. É cor-de-rosa. As árvores entre a esquina da nossa rua e a loja estão cobertas deles. Ele deve ter umas 5 dúzias no baú. A Shag Avery, de pé, junto de um piano, cotovelo dobrado, mão na anca. Tem um chapéu como o chefe índio. A boca aberta mostra os dentes todo. E não parece ter um problema no mundo. Venham, venham todos, diz. A rainha das abelhas está de volta. Meu Deus, quero tanto ir. Não para dançar, nem para beber, nem para jogar cartas. Nem mesmo para ouvir a Shag Avery cantar. Me contentava só de pousar os olhos nela. Querido Deus, o sol desapareceu a noite toda de sábado, a noite toda de domingo e quase todo o dia na segunda-feira. A Shag Avery passou o fim de semana na vila. Ele chegou ao estrupeção e se atirou para cima da cama. Estava cansado, triste, fraco. Chorou. Depois dormiu o resto do dia e a noite inteira. Acordou quando eu estava no campo. Já estava a cortar algodão há 3 horas quando ele chegou. Nós não diz nada um para o outro. Mas tenho 1 milhão de perguntas para fazer. Que é que ela vestiu? Continua igual à Shag Avery do meu retrato? Como é que tem os cabelos? Que tipo de batom? Peruca? É forte? Magricela? A voz era boa? Estava cansada? Doente? Onde é que ficam os filhos todo enquanto ela canta pelo país fora? Será que ela sente saudade deles? A minha cabeça estava cheia de perguntas às voltas. Parecem cobras. Rezo para ter força. Mordo as bochechas por dentro. O sol pega numa enxada e começa a cortar. Usei ela 3 vezes e depois para. Deixa cair a enxada no sulco, gira sobre os calcanhares, volta para casa, vai buscar um copo de água fresca, pega no cachimbo, senta no alpendre e fica parado a olhar. Vou atrás dele porque penso, ele está doente. Ele diz: volta para o campo, não esperes por mim. Querido Deus, o Arpo não é melhor que eu, também não consegue fazer frente para o pai. Todos os dias o pai levanta, senta no alpendre e fica a olhar para o vazio. Às vezes olha para a árvore na frente de casa, olha para uma borboleta, se uma pousa no peitoril. Bebe um bocado de água durante o dia, um bocado de vinho à noite, mas quase nem mexe. O Arpo queixa do trabalho todo, tem que fazer com o arado. O pai diz: faz. O Arpo é quase do tamanho do pai. Tem o corpo forte, mas a vontade fraca. Tem medo. Eu e ele, nós passa o dia todo nos campos. Nós sua muito com a enxada e o arado. Agora estou queimada como café torrado. Ele está preto como o interior de uma chaminé. Tem os olhos triste e pensativo. A cara dele começa a parecer a de uma mulher. Porquê tu deixou de trabalhar? Perguntei ele para o pai. Não preciso, diz o pai. Tu está aqui ou não está? Diz isto com ar maldoso. O Arpo fica magoado. Ainda por cima, continua apaixonado.